Olá! Você está prestes a ouvir o audiobook Quando o Céu Invade a Terra, de Bill Johnson. Se você deseja viver o sobrenatural aqui na Terra, este livro é para você. Nele, o autor nos desafia a caminhar em sinais e maravilhas, e não apenas sermos meros moradores aqui da Terra. Livro Quando o Céu Invade a Terra, de Bill Johnson. Um guia prático para uma vida de milagres. Introdução. Alguns anos atrás, ouvi uma conversa que me perturbou sobremaneira. Aconteceu na festa do 90º aniversário do meu tio, David Morkin. Junto com uma multidão formada por familiares, vários parceiros de ministério reuniram-se para a celebração. Meu tio, quando jovem, fora solista de Aimee Semple McPherson, antes de se tornar um missionário na China e na Sumatra. Depois tornou-se o braço direito de Billy Graham. Seus feitos são impressionantes, mas isso é assunto para outro momento. À noite, quando a festa se aproximava de seu encerramento, vi alguns dos santos mais idosos conversando. Ao notar que falavam sobre o derramamento do Espírito durante o ministério de Aimee Semple McPherson, não pude deixar de ouvir. Com o entusiasmo de um jovem, um dizia ao outro: era como se o céu estivesse na terra. Ali estavam eles, cerca de 70 anos após esses acontecimentos, com os olhos brilhantes por causa da memória das coisas que outros mal podiam sonhar que tivesse acontecido. A experiência deles tornou-se um padrão por meio do qual todos os outros dias tinham de ser medidos. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Meu coração anseia pela proximidade da vinda de Deus. Vivo para o reavivamento que se está desvelando e creio que será superior a todos os movimentos que o precederam, trazendo mais de 1 bilhão de almas para o reino. Todavia, para esse momento único, gostaria de poder retroceder no tempo. Por pertencer à quinta geração de pastores, pela família de meu pai e a quarta pela família de minha mãe, cresci ouvindo falar sobre os grandes movimentos de Deus. Meus avós ministraram sob a tutela de Smith Wigglesworth e outros notáveis reavivalistas. Lembro-me de meu avô contando-me: nem todo mundo gostava de Wigglesworth. Obviamente, ele é muito amado hoje em dia. Israel também passou a amar os seus profetas depois que eles morreram. Meu avô e minha avó Morkin foram batizados no Espírito Santo em 1901 e 1903, respectivamente, e amavam falar sobre o que viram e experimentaram. Eles estão no céu há mais de 25 anos e eu só desejaria ter outra oportunidade de ouvir as suas histórias e lhes fazer algumas perguntas que não fiz quando jovem. Para mim, tudo faria muito mais sentido agora. Minha busca descrita neste livro começou há muitos anos. Eu precisava ver o Evangelho na vida da mesma forma que o via impresso. Para mim, essa era uma questão de ser fiel a Deus. Entretanto, logo descobri que pagaria um alto preço por essa busca. Muitos mal-entendidos surgem quando procuramos algo que outros ignoram. Eu não poderia limitar meus valores e as buscas ao que leva outros a se sentirem confortáveis. Por estar possuído por uma promessa, vivo sem opção. Passarei o resto de minha vida explorando o que poderia acontecer por intermédio de alguém que esteja disposto a cultivar o apetite dado por Deus para ver as impossibilidades render-se ao nome de Jesus. Todos os meus ovos estão nessa única cesta. Não existe plano B. E é com essa disposição de espírito que eu escrevo.